aproxima da Juliette, o 3520. Portão 8, são 3520. 8. Serra 10 para 2 mil pés, via chegada a Mari. Ajuste 1011, autorizado LF. O Delta mantém a chegada. Comandador, bom dia. O 3520, autorização.